muita gente me pedindo assim uma luz sobre o idioma alemão. Então eu preparei uma pequena aula, uma demonstração, uma pequena aula para mostrar o quanto que a língua alemã, o idioma alemão, ele é sucinto, ele é um idioma de uma facilidade absurda, a qual as pessoas não estão muito acostumadas. Mas, para todos aqueles que conhecem as línguas derivadas do latim, já estão assim habituados a conjugar alguns verbos. Então podem aprendê-lo rapidamente, né? Eu vou ilustrar com uma história que foi publicada, inclusive, em Dortmund, num magnífico volume de aula de alemão, né? Trata-se, então, dos usos e costumes dos índios australianos Hottentotes, que em alemão quer dizer Hottentotten. Conta o livro que os cangurus Beutenrauten são capturados e colocados em jaulas Kotter, cobertas com uma tela Lattengitter, para protegê-las das intempéries. Essas jaulas em alemão chamam-se jaulas cobertas com tela. Viu como é simples? Jaulas cobertas com tela. Lattengitterkotter. E quando possuem em seu interior, então, um canguru, chamamos todo o conjunto, jaula coberta de tela com canguru, de Lattengitterkotterbeutelraten. Lattengitterkotterbeutelraten. Ok? Um dia, os Hottentottens prenderam um assassino, Hottentotter, acusado de haver matado a mãe Mitter Hottentot, que chamamos de Hottentotter Mitter. Hottentotter Mitter. Ok? Essa mãe era de um garoto surdo e mudo, Stotter Trottel. Essa mulher, em alemão, chama-se Hottentottenstotter Trottel Mitter. Hottentottenstotter Trottel Mitter. E o seu assassino facilmente chamamos de Hottentottenstotter Trottel Mitter Attentotter. Simples. No livro, os índios o capturaram e, sem ter onde colocá-lo, puseram-no junto à jaula do canguru Beutelraten Lattengitterkotter. Mas, incidentalmente, o preso escapou. Após iniciarem a busca, rapidamente veio um guerreiro Hottentotten gritando: capturamos o assassino, Attentotter. Qual? Perguntou o chefe. O Lattengitterkotterbeutelraten-Attentotter, respondeu o guerreiro. Como? O assassino que estava na jaula de cangurus coberta de tela? Disse o chefe dos Hottentottens. Sim, responde a duras penas o indígena. O Hottentottenstottenmitterattentotter, o assassino da mãe do garoto surdo e mudo? Ah, diz o chefe, você poderia ter dito desde o início que havia capturado Hottentottenstrottelrottelmitterlattengitterkottenbotterautelattentotter. Devagar. Kottentottelstottertrottelmitterlattengitterkottenbotterautelattentotter. Hottentottelstottertrottelmitterlattengitterkottenbotterautelattentotter. Hottentottenstrottelrottelmitterlattengitterkottenbotterautelattentotter. Perfeito? Fácil, não? Essa é a primeira lição. Depois eu trago uma outra história mais bonita.